pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje, gente, estamos aqui para fazer um episódio que a gente já vem ensaiando há um bom tempo, né? Esse ano falamos bastante de slashers dos anos 90 em alguns episódios. E hoje a gente está aqui para falar da trilogia Lenda Urbana. Uhul! Uhul hoje tá meio... Tá meio tá meio murcho. Mas chegaremos lá, chegaremos. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, infernautas. Eu ia abrir esse episódio dizendo, gente, eu quero algum produto audiovisual com lenda urbana brasileira. Cadê a nossa lenda urbana? Mas aí eu lembrei que fizeram uma série na Netflix. Acho que é com o Marco Pigossi, né? Não sei, eu não assisti esse negócio. Mas, enfim, tá faltando... Eu acho que esse é um tema que é pra ser bem explorado. E tá faltando isso ainda pra isso, olha. Eu fui meio triste reassistir esses filmes, eu não vou mentir, não. É isso. Boa noite, Felipe. Olá, Sil, olá, infernautas. Eu pensei em algum efeito sonoro pra hoje, mas não consegui, enfim, pensar em nada. Puxa. Agora... Eu concordo com o Samuel, eu acho que foi difícil rever esses filmes. Eu tenho algumas teorias, a gente vai debatê-las ao longo do programa. Mas seria realmente interessante, assim, ter algo sério, sabe? Bem feito, ó. A gente já vai começar com as dicas. Imagina um filme... bem feito, assim, de que você bota o disco da Xuxa ao contrário e a boneca da Xuxa, e o Fofão sai andando. Eu queria muito ver isso. Ai, o Fofão com a faca, porra, eu queria um filme com o Fofão com a faca. Pois é, a gente vai depender aí de realizadores independentes, né, quem tiver ouvindo por aí, gente. Olha, mas eu acho a Xuxa muito, muito gente boa. Eu vi umas entrevistas dela recente, eu acho ela digna. Xuxa, se você estiver nos escutando, pô, a gente acha você tá super digna. Ah, sei lá, quem sabe. Vai ó, que, você né? Vai que é fã da Xuxa, leve tá nos escutando. Ela, se você tiver acesso. Sério, a gente defende a Xuxa, eu acho a Xuxa digna. Pô, eu acho que super rolaria, sabe? Assim, acho que ia ser muito bom. Eu acho também. Quem sabe, né, gente? Se o podcast cresce, então, uma hora chega. Uma hora às vezes. Chega na Xuxa. Boa noite, Daniel. Boa noite, senhor. Boa noite, coleguinhas. Eu acho que fui eu que sugeri a primeira vez a gente fazer um episódio sobre lenda urbana, ou pelo menos eu sugeri em algum momento a gente fazer, não sei se já tinha sido sugerido antes. Porém, eu admito que quando eu sugeri, eu só tinha visto o primeiro e o segundo, e eu não me lembrava nada do segundo, e com certeza não tinha visto o terceiro. Talvez se eu tivesse visto o terceiro, eu não teria sugerido isso. Não sei. Mas já dá pra ver pra onde que essa conversa vai hoje, né? Daniel, tu mais que sugeriu, tu insistiu. Eu insisti bastante. Você um motivo muito simples. Insistiu bastante que a gente fizesse o programa sobre a saga Lenda Urbana. E eu insisti eu por um assim, momento curioso, por um motivo eu, muito eu... claro. Que pois eram eu só três saber filmes. O motivo, se tu já tinha eram só assistido. Três filmes, é só por isso, tá ligado? Ah, porque daí tá. A gente ficava fazendo episódio de 6, 7 filmes, daí a gente ficava falando durante horas. Eu pensei, esse vai ser mais curto, que são só 3 filmes de 90 minutos cada um. O último pareceu ser bem mais longo do que 90 minutos. Vocês tiveram que assistir como uma série, vocês. Demoraram 3 dias pra assistir o último filme cada um de vocês. Mais ou menos. Foi mesmo, eu tô nessa mesma situação, eu vi um já algumas vezes, porque eu gosto dele, já adianto, o 2 eu não lembrava de nada, mas aí eu comecei a assistir e a memória começou a voltar, e aí você, o 3 eu nunca tinha assistido. E aí você passou mal quando a memória voltou, né? Não, eu gosto do 2. Eu também gosto. Ah, você gosta? Eu achava que eu gostava do 2. Eu reassisti e, meu Deus do céu, não dá, é inaceitável esse filme. É inaceitável. Samuel, hoje é o dia que nós vamos cantar de braços dados para o vulcão, porque velho 2 não dá. Vai, eu e a Sil de um lado e vocês dois do outro. Vocês falaram... Isso. Só lembrando que a gente tem o nosso grupo de debate, né, para organização do programa, ouvintes, e aí falaram tão mal do 3, mas tão mal, que eu simplesmente desisti. Eu disse, eu não vou. Eu tinha só o final da tarde de hoje pra assistir. Aí o Daniel não precisa disso. O Felipe demorou 2. Não, mas depois que eu assisti, eu fiz um comentário até construtivo sobre o 3. Mas já já a gente quase chega desistiu no 3. Depois de 10 minutos. A gente vai chegar no 3. E aí eu vou decidir se eu vou assistir. Eu acho que deveria. Assim. Isso. Pra gente... A gente passou por isso, tu também tem que passar. Não, e assim, é da Mary Lambert, a gente gosta dela. Todo mundo sofrida, já fez cagada. Né, todo mundo já fez cagada na vida. Todo mundo, sofrida. Minha gente. Sempre sobra umas porcaria pra Mary Lambert. Coitada. Mas a gente já chega lá. Eu até tinha sugerido, né? No episódio anterior, a gente conversou sobre essa gravação e eu falei, vamos fazer de trás pra frente, do ruim pro melhor. Mas não, vamos na ordem certa, porque a gente gosta de falar de filme ruim, gente. Lembre-se. Vamos deixar o melhor pro final, então, né? Vai se divertir. Melhor, isso. Melhor discussão, né? Exato. Então, bora lá pro primeiro, né, que foi simplesmente intitulado Lenda Urbana. É um filme que foi lançado em 1998, bem ali naquela meiota do retorno dos slashers, né? Pós-Pânico, eu sei que vocês fizeram... Pós não, né? Durante Pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Inclusive, tem muitas similaridades com Pânico 1 e 2, né? Depois a gente comenta um pouco sobre isso. O filme foi dirigido pelo Jamie Blanks, que depois faria o Dia do Terror, que é um desses que a gente comentou em um episódio sobre slashers desse ano. O roteiro é do Silvio Horta, e a história se passa em um campus universitário, né, onde começam a acontecer assassinatos baseados em lendas urbanas. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu achei sensacional, me diverti muito. Aquela cena de abertura é excelente até hoje. Ah, excelente, eu acho excelente. É cheio de defeito, né? Mas é muito boa. Sim, não, ele é todo cheio de defeito, né? Mas... Ela é um defeito, a cena em si ela é um defeito. O banco de trás do carro, quem é que não enxerga que tem uma pessoa atrás, né? Pois é. Ai, gente, mas era noite, aqui. Tava chovendo, ela tava muito, sim, muito, muito distraída cantando Total Eclipse of Heart, e eu entendo porque eu ficaria do mesmo jeito que ela. Ela canta pessimamente aquela música, mas eu estaria cantando igual a ela. Na verdade, ela é uma pessoa que não assiste filmes de terror, porque nós já discutimos aqui que pessoas que assistem filmes de terror, elas são mais ligadas nas paradas. Eu já disse, eu já comentei, inclusive aqui, um belo dia teve um temporal aqui na minha cidade, e aí teve algum fenômeno que quando eu entrei no meu carro, dentro do carro o vidro estava embaçado. O que é que eu me lembrei? Michael Myers, Halloween. Eu saí do carro, não tinha ninguém. Tá certo. Quando eu entrei, que eu vi o vidro embaçado, eu disse, opa, tem um Michael Myers aqui, eu não vou olhar, eu vou sair do carro, porque é isso que pessoas inteligentes fazem. E eu saí do carro. E aí depois foi que eu voltei. Ó, mas deixa eu só fazer uma defesa. Né? Fazer uma defesa dela aqui, que ela não... Quer dizer, não é uma defesa, mas tipo assim... Ela não entendia nada de filme de terror, mas uma vez que ela parou num posto de gasolina e o atendente era o Chuck, ela ficou com medo dele na hora, tá ligado? É, não, a gente tem que tirar o chapéu porque a diva arrasou na fuga. O problema é que ela fugiu pro lugar errado. Ela fugiu de quem tava tentando salvar ela. Ela foi guerreira, só que ela fugiu, na verdade, de quem salvou ela, quem queria salvar ela. Ótima cena de abertura, realmente. Não, é muito boa. Acontece, né, gente? Bom, só pra gente apresentar um pouquinho os personagens, né? Porque é claro que vai ter a Final Girl, que é a Natalie, que eu acho ela super sensual. Nossa, demais. E ela tem ali os amigos dela de faculdade, né? A Brenda, que é a Rebecca Gayheart, que apareceu em outros filmes dessa época também, né? Acho que Pânico 2 ela fez. O par da Natalie, então, é o Paul, que é o Jared Leto. Ah, gente, né? Já vamos, né? Como sempre, haverá spoilers nesse episódio. Então eu já posso dizer que eu acho uma tristeza o Jared Leto não morrer nesse filme. Então são vários rostos conhecidos ali daquela época, né? Tem o Joshua Jackson, que fez Dawson's Creek, a Tara Reid. Mas, além deles, tem também atores bem clássicos de filmes de terror, né? Tem o Robert Englund, que é o Fred Krueger, como um professor de lendas urbanas, gente. Eu acho o conceito. É folclore. É mais amplo. O Brad Dourif, que o Daniel já citou, a Danielle Harris, né, que fez dois Halloweens, né, se não me engano, 4 e 5, me corrija se eu estiver Ela errado. fez o 4 e o 5 como a Jamie Lloyd, e ela fez aquelas duas versões bizarras do Rob Zombie, Ah, onde ela faz a amiga da Laurie. é E a verdade. série Hatchet também, né? Terror Triste. no Pântano. Ela também tá em três dos Sim. quatro filmes. Sim, verdade. E o Julian Richings, que é aquele ator que fez Anything for Jackson, ele A morte de tá. Supernatural. A Impossível Morte do não lembrar Supernatural. dele. Isso aí. Então tem muitos rostos conhecidos de épocas Tem o diferentes, Smallville assim. também, É um né? elenco bem interessante, né? Desse filme. Tem O o. Smallville é Tem. o Michael Esse. Rosenbaum. Que é o Lex Luthor de Isso. Smallville. Exato. E é isso, então. Ah, e a Loretta Devine, né, gente? Que faz a Reese, que é a A segurança que segurança ali nunca da tá olhando pra TV, faculdade, tá ligado? que ama. Que nunca Nunca segura tá. nada. A gente vai entrar nesse tópico também. Ai, tadinha. Que ama Pam Grier. Mas é isso, né? Tem um elenco muito bom mesmo. E eu acho, né? Por mais que. Eu acho que as mortes não são lá muito gráficas, né? Mas acho que a forma como elas acontecem assim é isso que eu mais gostava, sabe? Pô, que legal ver essas lendas urbanas acontecendo de verdade, sabe? Era a minha diversão. É conceito essa ideia do. É muito Kant. Porra, é muito legal essa ideia de lendas urbanas se transformando em realidade num filme slasher. Pô, esse conceito é foda, é muito legal. Agora o problema é esse desenvolvimento. Mas por mais que tudo que é ruim que a gente vai falar sobre esse filme também, tem coisas boas pra se falar. Ele é sim um filme divertido, eu admito isso, ele é muito divertido. E as mortes são boas. Praticamente todas as mortes desse filme são boas. E ele tem um número alto de mortes já pra falar. Se eu não me engano, são 9 ao longo do filme. Então, tem slash hoje que não bate 4. É verdade. É, eu acho que uma coisa legal desse filme, eu concordo, ele tem mil defeitos, mas ele é divertido. E eu acho que uma coisa legal é que, bom, o Pânico vem ali em 96 e aí reconfigura tudo. E aí, em 97, vamos ter outro grande sucesso, que é Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Só que eu acho que o Lenda Urbana. Porque eu tenho alguns problemas com o Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu acho Ah, que ele não é é bom. legal. Oi? Eu não gosto, não acho bom. Se um dia a gente for falar Não, sobre veja, esse, essa sequência, eu vou dar Eu acho que ele é porrada. ok, eu acho que ele é ok, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, eu acho que ele é muito sério, sabe? Eu acho que ele fica naquela de, ah, o cara que a mulher morreu, aí ele vai pra estrada, aí atropelou, aí jura um ano depois, mas é o pai da menina que morreu, sabe? Eu acho uma coisa meio chata, sabe? Ah, eu só quero ver uma coisa meio pânico que no final. Ah, tá, esse é o assassino, vamos. E eu acho que o Lenda Urbana é um pouco disso. Eu acho que o Lenda Urbana, ele. Claro, não é um pânico, mas eu acho que ele também, assim, não quis seguir essa linha muito. Ah, difícil, com mil reviravoltas do Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, que aí eu acho meio chato, sem contar as sequências, que aí já eu acho bem mais problemático. Eu acho ele muito bem resolvido nesse aspecto. Volto a dizer, tem problemas? Tem. Mas eu acho ele uma obra ok de ser vista. Aí lá em 1998, o Felipe da época foi pro cinema, se divertiu, assistiu, tomou alguns sustos e é isso, vida que segue. Assim, não mudou minha vida, não comprei um pôster para botar no meu quarto, mas assim, ao rever, inclusive, a gente nota mais alguns erros, alguns problemas, principalmente de personagens. Mas é isso que o Samuel falou. A ideia é legal, né, de usar as lendas urbanas. Os personagens estão ali para morrer e tudo bem, né? E a gente fica naquela de catar personagens. Eita, olha o Robert Englund, olha a Danielle Harris, olha o Brad Dourif. Então, assim, eu acho até ok nesse aspecto do filme. Sim, e ele é tipo assim, é um filme bem feito, É um filme que, como tu falou, ele vem nessa onda do pânico, né? Só que ele também, assim, já foi feito ali, digamos, foi lançado em 98. 97 saiu o Pânico 2 com os Isso. personagens já na universidade, então me parece que talvez aproveite um pouco desse conceito de. O Halloween H20 também, eu acho que é uma coisa, não é universidade, mas é um Isso. colégio Que interno, funciona meio melhor do que o High uma School, vibe meio assim, né? Porque é uma outra parecida. lógica, assim, não é essa lógica de. Porque os personagens ficam mais É. soltos nesse espaço, né? Tipo, eles. Ah, vai ali. Vai fazer sua pesquisa na biblioteca por conta própria, fica ali andando, tem ali os dormitórios, então eu acho que dá mais liberdade também para criar, sei lá, situações entre os personagens que eu acho que funciona. Daí tu tem a menina lá que é radialista, né? Daí ela fica lá, tipo, contando, falando sobre putaria lá na rádio, daí todo mundo escuta, daí tu tem todas as relações entre eles e tudo mais. Então eu acho que estruturalmente, ele funciona muito bem. E aí tem aquele negócio também, tipo, que ele é entre os, digamos, eu diria que entre esses subprodutos do Pânico, que saiu vários nessa época, eu diria que ele é um dos mais bem acabados, assim, porque, como tu falou, ele parece que funciona por conta própria, assim, tipo, ele é divertido do início ao fim. Tem todos os seus problemas, com certeza, mas ele parece, por exemplo, não se levar tão a sério quanto Eu Sei Que Vocês Fizeram. Então eu acho que ele parece que captou um pouco da mensagem do que era o slasher daquela época, né? Do que era o slasher do pós-pânico, assim, sem parecer ser uma cópia, porque, por exemplo, esses personagens não ficam sentados falando sobre filmes de terror, eles ficam sentados falando sobre lendas urbanas. Então, tipo, eu acho isso interessante, porque daí isso acaba sendo inserido dentro da história, porque faz parte de todo esse contexto, né? Tipo, e aí tudo parece que se encaixa muito bem. O meu problema com as continuações, um dos meus problemas que eu tenho com a continuação, que vai chegar lá depois, é que parece que esse conceito vai se perdendo ao longo dos filmes. Os outros filmes não parecem que precisavam se Total, chamar lenda total. urbana, eles poderiam ser qualquer coisa. Mas o primeiro precisa. Por isso que eu acho que o primeiro é bem acabado, sabe? Porque, tipo, ele tem essa ideia e ele explora ao máximo essa ideia de tal forma que ele não poderia ser feito de outra maneira que não fosse assim. Então eu acho isso funciona muito bem. E ele consegue. É muito bem amarrado. É muito bem amarrado, isso. Então, assim, funciona bem. Aí eu até comentei lá no grupo, assim, tem algumas coisas que provavelmente os jovens de hoje em dia não vão entender, porque o filme ficou rapidamente datado por conta da tecnologia, né? Tipo, tem uma cena em que a menina Nossa, vai falar no demais. telefone fixo e ela não consegue porque a colega dela tá usando a internet ao mesmo tempo. E daí, tipo, é uma coisa que os jovens que forem ver hoje em dia não É vão mesmo. fazer ideia do que é aquilo, mas era assim na nossa época, gente, era bem ruim. Isso era um Era pesadelo, tá, horrível. gente? Era horrível. Eu acho assim, eu concordo bastante com o que vocês falaram. Vou chover um pouco do molhado. A gente tem que lembrar que do cenário mesmo, do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, da questão dos slashers, a Phoenix Studios queria o filão deles, né? E eles contrataram esse diretor que estava vindo de uma carreira promissora e um roteirista que curiosamente foi o que escreveu Betty a Feia. Então, é muito interessante o resultado dessa junção deles. Eu adoro o começo desse filme, pô, mas totalmente cheio de furos absurdos. Lembrando que o Bradley Dourif, como é surreal essa pontinha de luxo dele. É um cara que já concorreu ao Oscar, sabe? E ele não tá nem acreditado no filme, né? Então, é muito curioso. Ele não tá acreditado. Não Ele foi. é surreal, ele não tá nem acreditado. E aí, só que aí vem aquela questão do grupo de adolescentes, que é um dos meus pontos. Que não são tão adolescentes, na verdade. Novamente, o cenário de uma universidade faz a total diferença. Dá um ar de seriedade para esse filme que funciona em boa parte do que ele está se propondo. Mas o grupo de personagens, ele é desprezível. Ele é muito irritante. Ninguém ali tem realmente carisma. A que mais tem um carismazinho assim é justamente a personagem principal, que é a Natalie, que tem essa colega de quarto, que ela é gótica, ela é sexual, ela é depressiva e viciada no bate-papo da UOL gótico que existe nessa universidade, que é só pra universidade aquele bate-papo, não sei se vocês perceberam. Sim. E a cena, e novamente, a cena das mortes são muito boas. Essa em particular, da colega de quarto da Natalie, é muito boa. Assim, é cruel, ela é cruel. Então você fica, caralho, caralho, que foda. Ver isso de novo foi um dos pontos altos. A participação do Robert Englund também é minúscula, mas é divertida, é boa. A aula Eu adoro a cena da aula porque eu só penso que se fosse no Brasil, a cena ia ser manga com leite, sabe? Misturar manga com leite. Olha aí, já Até a tem um cena roteiro. Gente, por favor, alguém pega esse roteiro pra gente estar montando aos poucos. E aí, novamente, mais uma morte muito elogiada. A do Damon, né? Que é o personagem do Joshua Jackson, que tá com o Ah, é bem cabelo. legal. É muito legal. Ele tá com o cabelo platinado, que eu tenho certeza. Eu nem sei, eu nem peguei datas, mas eu acho que ele gravou junto esse filme junto com Segundas Intenções, que ele também tá com o cabelo platinado. Então, e tem um easter egg. É, E tem um easter egg que ele. Nossa, primeiro que a cena não faz nenhum sentido, porque ele consegue convencer a Natalie a. Ah, vem desabafar comigo, eu também sou um bom ouvinte. Na verdade, eu só queria comer ela. E ela sim. vai. Então, porra, por quê? E aí, ele liga o carro, que tem um monte de trejeitos para ligar o carro. E toca uma música, porque o rádio liga ao mesmo tempo, e é a abertura de Dawson's Creek. Não sei se vocês chegaram a Sim. acompanhar. Acho que o nome da música é I Don't Wanna Wait. É, que inclusive é a frase que grita I Don't Wanna Wait. Aí dá um murro no rádio. Eu amei essa cena, amei esse momentozinho. A morte dele é muito boa também. E mais uma vez, esse ponto que o Daniel fala. A incorporação da ideia de lenda urbana no conceito do filme é muito bem feita, porque as mortes realmente seguem um fluxo de desenho sobre a lenda em si. Até tanto que nós temos um momento em que a Natalie ela é confrontada porque ela passou um ano em detenção. E ela tem que explicar então por que ela passou esse um ano em detenção. E aí, quando ela explica, ela entra para aquele hall de mocinhas dos slashes, em que a mocinha, na verdade, é uma filha da puta. Porque ela cometeu um crime pesado e justamente envolvendo lenda urbana. Eu acho esse momento o auge, assim, do conceito do filme. As mortes lenda urbana estão acontecendo porque ela criou uma lenda. Ela não criou. Ela fez parte de uma lenda urbana que é a iniciação da gangue, né? A chamada, né, da iniciação da gangue. Ela matou uma pessoa. Com essa lenda urbana, assim, praticamente. É bom, é bem interessante. Só que o arco final, que é a dinâmica da Natalie, da Brenda e o Jared Leto, que eu não lembro o É nome, o Jared Leto. é assim. É Paul. É Paul. É o Jared Leto, dane-se. É divertido, é besta, mas assim, funciona. Eu acho muito legal. E uma das coisas que eu gosto é que vem a revelação, né, de que a Brenda é a assassina. E a Brenda, ela é completamente louca das ideias. Tudo que ela tava fazendo ali, eu ficava, yes, Slay Queen, é isso aí, você merece. Porque, e eu fiquei triste. Nossa, a Brenda, se tivesse mais tempo como uma vilã completamente pirada que ela é, eu não sei, ela tinha marcado o nome na história dos vilãs dos Slashers, porque aquela menina tá muito boa quando ela despiroca das ideias. Então, com direito a slideshow explicativo, gente. Essa apresentação de PowerPoint no final, pra mim, é melhor. Tipo. Ela incorpora o Dallagnol, ela incorpora o Dallagnol, ela bota lá todos os acontecimentos num PowerPoint, aí todas as setas apontam Natalie, culpada. Então você fica, mata Natalie sim, você merece, Breno. Não, ela preparou E todo tem. aquele prédio pra revelação, né? Porque ela, inclusive, mantém o Joshua Jackson Sim. ainda enforcado dentro de um armário, tá ligado? Tipo, ela não bota só o corpo dele ali, ela bota ele do jeito que ele morreu. Slay Queen, total, Queen total, Brenda, você é incrível. Você não recebeu a justiça que merecia, Brenda. E ainda tem duas reviravoltas no final, basicamente. Primeiro que entra a segurança que não segura nada na porra da onde a Brenda tá tentando arrancar o rim da Natalie com a melhor e a mais mundial lenda urbana de todas, né? Que é o do rim. Da banheira de gelo que ela quer fazer com a Natalie. E aí a segurança entra e dá um ruim, porque. Meu Deus do céu, que mulher insuportável. E a única personagem negra, mas olha, triste, triste o desempenho dela. E aí ainda tem. Derrubam a Brenda da torre, da porra da torre, pra ter um outro momento quando o Jared Leto e a Natalie estão fugindo de carro. E a Brenda novamente faz a lenda urbana do banco de trás. Porque os bonitos entraram no carro e não olharam o banco. De novo. De novo, pra gente ter assim, ela caindo do vidro quando já era de droga numa ponte, o carro numa ponte. E aí, numa cena final que ela aparece viva, né? Então, ela criou uma nova lenda urbana, né? Então, ela tá espalhando essa lenda e os detalhes dela. Adoro esse conceito. Brenda, você foi injustiçada, você merecia tudo que você tentou. Eu acho ela, esse personagem maravilhoso. Então, é um filme que funciona apesar dos seus defeitos. E tem até uma teoria, né, de que porque as pessoas começaram a implicar que ah, a Brenda não ia conseguir fazer tudo isso sozinha, magrinha, É, não ia sabe, essas não, não ia paradas. não. Levantar o outro lá na Não, e árvore e tudo aí mais. a teoria que acabou se formando, a teoria que acabou se formando é de que no final é ela contando essa história, né? Então pode ser que ela tenha floreado um pouco tudo o que aconteceu, assim. Ah, sim, é, não, Pode tudo ser faz mesmo. sentido. Né? E vale lembrar que Lenda Urbana foi um sucesso, a Fênix queria a franquia deles e conseguiu, porque o filme custou míseros 14 milhões de dólares e fez 72, né? Com uma distribuição internacional até alta, que eu acho que foi quase metade, se não me engano, da distribuição internacional desse lucro. Fez um puta lucro e, claro, agora eles tinham uma franquia. Que teve sua continuação em 2000, né? Eu quero fazer uma, se você permitir, Sil, eu Claro. quero fazer uma ponte assim, porque para mim, veja, eu falo por mim, né? Eu vivi isso, não é? Eu estava lá quando Pânico foi lançado, eu vi Pânico no cinema. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado no cinema. Eu vi Lenda Urbana no cinema, Pânico 2, Halloween H20 e por aí vai. A noiva de Chucky foi quando conheci nossa musa Jennifer Tilly. Tudo isso nesse período. Só que o que é que acontece, pessoal? Quando a gente chega no ano 2000, a fórmula para mim desse slasher pós-pânico ou esse slasher pânico, cara, eu acho que ela envelheceu tão mal. Eu não sei se foram os filmes que foram saindo, porque aí começou a sair um monte de filme ruim nesse período. Ali, pós-97, 98. É, nós falamos do Halloween H20, nós falamos do Pânico 2, e nós falamos do Lenda Urbana, mas assim, principalmente no mercado de DVD, começou a chegar uns filmes que basicamente eram a mesma coisa e eram muito ruins, assim, não tinham nem uma ponta da qualidade, e olha que esses filmes tinham problemas, mas eles eram simplesmente uma repetição. E aí, quando a gente chega ali em 2000, o próprio Pânico é quando ele lança o Pânico 3, se eu não estou enganado, eu acho que é do ano 2000. E assim, já, você já nota que tem ali uma. Como se a fórmula já tivesse cansado. Óbvio, o Slash ele não é novo, mas assim, pelo menos ele. Tem ali uma sobrevida, né, em 96, que traz alguns bons filmes. Só que parece que isso não se sustenta. E aí, ali, 99, 2000, a gente começou a ver uns filmes de qualidades bem duvidosas. Eu próprio coloco o Pânico 3 nessa lista, apesar de ter algumas coisas que eu gosto no Pânico 3, mas, enfim, da então trilogia me parecia o mais fraco. E aí a gente começa a ter o eu sei o que você fez, eu ainda sei o que você fez no verão passado, e outras coisas vão saindo. E aí no meio desse vendaval, né, de obras de qualidade muito duvidosa, chega o Lenda Urbana 2, que meu Deus do céu, que filme ruim. Porque se o primeiro ele era divertido, sem compromisso, sabe, assim, ah, não mudou. Concordo com Samuel, a Brenda deveria ter tido um spotlight maior nela. Mas enfim, você deu pro gasto ali pra época, né? E aí é isso. Ao mesmo tempo, vamos lembrar, o Lenda Urbana brigou por espaço. Eu não sei se foi no mesmo mês, mas assim, eu tinha o Pânico 2, tinha o H20, tinha o Chucky vindo com a Tiffany. Então, né? Houve ali uma briga por espaço, então talvez isso tenha prejudicado talvez um sucesso maior da personagem. Vimos que o filme tem alguns problemas. Mas, minha gente, quando você chega ali no ano 2000, olha, esse Lenda Urbana 2, ele é ruim, mas assim, ele é ruim com força. E veja, eu sei que eu já falei, já falamos aqui, o 3 também é ruim, só que eu acho o 2 pior, porque assim, o 3, concordo, e a gente vai falar sobre isso, ele poderia ter qualquer outro título e funcionaria. Só que o 2, ele ainda segue aquela linha que já estava batida, já estava mais do que batida, de personagens chatos, rasos, sem profundidade nenhuma, todos iguais e rolando um assassinato. Só que eu acho que diferente do Lenda Urbana 1, esse aqui eu acho que ele tenta ser um Eu Sei O Que Você Fez No Verão Passado, porque é uma coisa meio, ah, o assassino é o cara que no passado brigou com o pai, não sei de quem, e agora já velho vai matar o, sabe? Ai, eu acho tão chato, os personagens são chatos. Minha gente, o cartaz é chato do filme, a máscara do assassino é chata, tudo é chato nesse filme. O que você tem? É uma galera, né? São os estudantes de cinema. Então continuamos com universitários, porém, eu acho que essa universidade, sei lá, a do original ela era meio gótica, essa é muito, muito novinha, assim. Eu não sei onde foi que filme foi gravado, eu não pesquisei esse ponto. Mas assim, a do primeiro tinha pelo menos uma ambientação legal. Essa aqui parece que você tá num, sei lá, não tem. Não lhe passa uma ameaça, assim, não tem ruas escuras, não tem corredores escuros. E quando tem, é mal feito. E aí são os estudantes de cinema que querem fazer um filme. E qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema do filme? Lendas Urbanas. Ai, minha gente, é de uma chatice, é de uma preguiça. Olha, foi difícil terminar esse filme, porque é isso, ele simplesmente não tem para que existir. Passo a Até palavra mais para quem completo, quiser. só para completar, é uma parte interessante do que você falou, que ele principalmente no final. Sabe o que esse filme é? Ele é presunçoso. Que filme presunçoso é Muito, Lenda Urbana 2? muito. E o que o primeiro faz de interessante, ele descarta, porque nem as mortes desse filme são realmente divertidas. Não. E o elenco, cara, que elenco ruim! Que elenco ruim. Sim, o primeiro já não tem carisma, os personagens não têm carisma. Eles, no máximo, fazem uma composição com uma dinâmica que faz com que o filme seja divertido. Nesse segundo, praticamente não tem nem dinâmica. É chato, é Eles todos ali são chato. insuportáveis. Insuportáveis. A principal, que eu não lembro nem o nome, é M? É M? M, é. Ela é muito sem graça, ela é muito sem graça, as atitudes dela são todas erradas. Então, cara, assim, complicado. E até uma coisa que você falou que reflete bem, porque nós já falamos disso várias vezes. Teve esse momento do boom do slasher com o Pânico, mas depois foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Então eu acho que Lenda Urbana 2 entra nesse momento em que as coisas se despingoraram lá para o início dos anos 2000. É, Entra, ele porque puxa o carro. teve muita coisa interessante. Pânico é o auge desse momento, mas foi um momento muito curto, porque novamente, todas as produtoras, grandes ou pequenas, estavam fazendo um monte de slash meia-boca. Eu nunca esqueço que nessa época de consumo, eu ia muito na locadora dos VHS e via filmes distribuídos para Play Art. Eu assisti um monte desses slash distribuídos pela Play Art. Cara, a gente podia tentar fazer um programa sobre isso, ó, porque dá um material doido. A Play Art, no início dos anos 2000, final dos anos 90, tava distribuindo um monte de slash meia-boca aqui no Brasil. Mas era assim, jogando nas locadoras. Porque a gente sempre tá falando no programa dos filmes mais conhecidos, mesmo aqueles que não deram tão certo e tal, não tem, mas são conhecidos. O que o Felipe falou é muito, muito importante. Foi um período em que todas as produtoras estavam enchendo os cinemas, as locadoras, de filmes meia-bocas que, se duvidar, o orçamento não chegava a US$ 1 milhão. Eram slashes muito ruins mesmo. E eu tenho essa lembrança de sempre ver o selinho lá, Play Art, distribuindo esses filmes que ninguém conhecia. E eu acho, inclusive, Samuel, que assim, ele é um filme presunçoso, como você falou, ele é um filme preguiçoso, e eu acho que ele parece aquele filme toque de caixa, sabe? Ah, tem que fazer, sabe? Porque você não vê uma tentativa, por mais que essa tentaram e deu errado, não. Você não vê nada assim que você consiga dizer, eita, aqui tentaram, não. Ele parece assim, ó, tem que fazer um filme, senão a gente vai perder os direitos. Aquelas coisas que a Dimension fazia dos Hellraisers. Tem que fazer um filme, senão vai perder os direitos. Ah, faz. Pronto. Parece isso, esse filme. Por isso que ele parece que não se encaixa tão bem no, na franquia como um todo, né? Porque, tipo, é, eu concordo contigo que ele tem essa cara de que precisa encaixar algo que talvez não tivesse sido planejado inicialmente para se encaixar. Eu não lembro se esse é o caso, porque eu lembro que eu ouvi uma entrevista uma vez no podcast do Scott Derrickson, que é um dos roteiristas desse filme, ele falando sobre o Land Urbana 2, e eu não lembro se ele falou alguma coisa sobre tentarem encaixar dentro da franquia. Eu sei que isso aconteceu com o Hellraiser que ele fez, né? Mas eu não lembro se com o Land Urbana também era o caso. O que eu lembro que ele falou foi o seguinte, que se tivessem feito o roteiro que ele escreveu, de fato, teria sido um filme bom. Então, aparentemente pegaram o roteiro dele e mexeram bastante depois, né? É, uma curiosidade que isso me surpreende bastante, eu fui pesquisar aqui, o orçamento do Land Urbana 2 é 14 milhões de dólares. Eu não sei onde que eles gastaram esse dinheiro, porque, tipo, tu não vê um filme desse valor, sabe? Porque... E eu acho que vocês vão concordar comigo que é incrível, porque esse filme, ele já tem cara de filme lançado direto em DVD, apesar de não ser. Mas ele já tem essa aparência, sabe? E assim, eu tô falando assim, eu até me diverti revendo o filme. Eu acho que eu gostei mais do que vocês gostaram, claramente, assim. Mas eu admito que ele já tem essa cara, assim, que foi, principalmente vendo os dois, assim, bem próximos um do outro, foi um choque bem grande, porque ele... São filmes bem diferentes mesmo, né? E aí o que mais me incomoda nesse... Assim, eu acho divertido ver esse... Sei lá, eu sempre gosto de filme que se passa em faculdade de cinema, assim. Eu tenho um fraco por isso. Então, eu acho divertido ver. Eu gosto de ver essa questão dos bastidores e tudo mais. Então, assim, eu consigo me divertir bastante com esse filme. Eu consigo gostar mais dessa protagonista aqui do que da anterior, porque eu acho ela, pelo menos como atriz, eu acho ela melhor que a anterior. A anterior eu achei muito ruim, então, tipo, eu consegui gostar. Agora, ele tem algumas coisas que não fazem sentido, tá ligado? Tipo, por exemplo, ele tem ali um personagem que o filme do nada dá importância pra ele, daí daqui a pouco diz que ele morreu, e aí daqui a pouco aparece um irmão gêmeo dele... Ah, é. Tem o irmão gêmeo dele. Tipo, pra quê, tá ligado? Meu Deus, é péssimo. E tipo assim, se já vai botar o irmão gêmeo em seguida, então mostra a morte do anterior, tá ligado? Tipo assim, mostra pra gente o cara morrendo. Não tem por que tu privar o público de ver uma morte num filme de terror slasher, sabe? Não faz sentido. E aí, tipo, e ainda mais quando tu já vai entregar isso logo em seguida. E uma curiosidade é que, tipo assim, eu sinto com esse personagem aqui, que é um personagem bem ruinzinho, admito, né? Esse personagem do irmão gêmeo aqui. E o ator é péssimo. O ator também é ruim. É péssimo. Mas eu sinto com ele uma coisa que eu senti com o Jared Leto no filme anterior, que é a ideia de que ele é um personagem que não pertence ao grupo. Isso é fato. Só que eu sentia isso com o Jared Leto também, tipo assim, que o Jared Leto parecia que tinha sido largado no filme depois que o filme já tinha começado, sabe? No filme anterior. Porque eles tinham aquele grupo de amigos ali muito fechado e do nada apareceu o Jared Leto, tipo, ali ao redor, assim, tipo, parece que ele não tinha amigos, porque... Só irritando, só fazendo raiva. É, porque, tipo, na história do filme anterior, o Jared Leto, ele já tá se formando, né? Ele já tá no último semestre, alguma coisa assim, e os outros não. Então, tipo, ele fica andando, teoricamente ele tá andando ali com os calouros ou coisa assim. Então, claramente, ele não tem amigos na turma dele, sabe? Por isso que ele fica, tipo, andando com os outros, sei lá. Ele fica sobrando naquele grupo. E aí, aqui, de novo, eles repetem essa fórmula. Não sei se de propósito ou não, mas, tipo, tu tem esse personagem que também não se encaixa dentro do grupo e tudo mais. Só que, realmente, o ator é muito ruim. E daí, essa ideia de ser um irmão gêmeo quando não precisava ser um irmão gêmeo também. Parece que é só pra poder economizar no ator ou coisa assim. Não faz sentido. Mas, assim, eu consigo... gostar de algumas coisas do filme, porque eu consigo gostar da ideia de que, assim, eu fiquei até o final do filme tentando adivinhar quem era o assassino, e toda vez que um filme consegue me segurar dessa maneira, um filme slasher consegue me segurar dessa maneira, eu acho divertido. Então, assim, porque tem filme que é tão ruim, que tu já nem se importa mais quem é o assassino no final, assim, tu fala meio que foda-se. E nesse não, nesse eu fui ali, fui acompanhando. Eu acho que algumas mortes são até bem feitas, mas de novo, elas não têm nada a ver com lendas urbanas, Às vezes me parece que eles estão inventando lendas urbanas para poder fazer algumas mortes. Enquanto que tem outras que fica, tipo, dependendo muito de coincidências para elas acontecerem. Tipo, tem uma lá que acontece à meia-noite, quando tem várias pessoas gritando... Fazendo captação de som dos gritos e coisas assim, né? Ah, e aí, tu tinha que imaginar que o cara, que o diretor de fotografia ia sair pra fumar um cigarro justamente naquela hora pra tu poder pegar ele desprevenido, e também que a segurança não ia estar olhando aquela gravação, aquela imagem de segurança naquele momento também. Tipo, é muita coincidência que precisa acontecer ao mesmo tempo. Pra que aquilo não dê certo. Não é orgânico, que nem no primeiro filme. É, não é orgânico, exatamente. É. E aí eu sinto orgânico, que eles estão assim... Ah, vamos inventar, então, uma lenda urbana aqui, uma lenda urbana qualquer. Vamos inventar alguma coisa pra dizer que aconteceu dessa maneira. Ah, sei lá, tem o túnel do terror, alguma coisa assim. Daí isso parece que inventa alguma coisa, dizendo que é uma lenda urbana também. Mas não, parece que não encaixa tão bem. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa tu tem que meio que deixar de lado pra tentar aproveitar um pouco mais do resto do filme. Porque eu até consigo me divertir um pouco com ele, assim, mas claramente é um produto inferior ao anterior. Mas o que eu acho que é uma sacada muito interessante é ele começar justamente com a morte que a assassina do anterior não conseguiu fazer. Uhum. Que é a do rim na banheira lá, né? Banheira. Tipo assim, ele começa... Quer dizer, na verdade não começa com essa, né? Isso é, estruturalmente também isso é um problema. Porque ele começa com uma cena ali que seria de um filme de terror. Na verdade é uma gravação de um filme que tá sendo rodado e tudo mais. Nossa. Que tá aí de novo. Eu ia comentar isso também, rapidinho. Que é uma... eles começam com uma cena de metalinguagem que... Puta que pariu, que a abertura é ruim! É, porque daí, tipo... Cara, que abertura... Porque ruim. Dentro da história, então, já que a gente vai entregar aqui os spoilers e tudo mais, dentro da história, né, o assassino é o professor, né? E daí, o que ele tá fazendo? Ele tá se utilizando de uma ideia que a protagonista teve pra fazer no seu filme de TCC, assim, né? Ele tá se utilizando dessa ideia pra ir matando as pessoas lá que trabalharam no outro filme, porque basicamente ele quer roubar o filme de um aluno dele, basicamente é isso, né? E daí ele vai matar todas as pessoas que participaram do filme, que aparentemente, tipo assim, ele fez um longa-metragem e meia dúzia de pessoas participou do filme, não sei como, mas tipo, foi assim. E daí ele quer matar todo mundo e roubar o filme pra ele. E aí ele só começa a matar as pessoas depois que ele ouve ela contar essa ideia que ela tá querendo fazer pro filme dela, que é tipo o assassino que mata as pessoas usando lendas urbanas. Só que isso acontece com 20 minutos de filme, sabe? Então, na verdade, a primeira morte oficial do filme vai acontecer só depois disso. Então, estruturalmente, isso também é um problema, porque tu tá começando um slasher sem uma morte, né? Tá começando um slasher com essa ceninha metalinguística que meio que não serve pra muita coisa, a não ser pra mostrar essa ideia dos bastidores. Tá copiando o pânico. Exatamente, ele perde um pouco dessa originalidade do anterior, né? Mas eu ainda acho divertido, tá? Consegui me divertir. Mas eu preciso dizer, Daniel, porque assim, tu falou esse negócio da revelação, que é o professor que tá matando justamente por esse motivo. Tiraram do cu essa explicação. Ah, não, tiraram do cu. Por quê? Nossa, eu fiquei... É sério, porque eu não lembrava. Eu tinha assistido esse filme, mas eu não lembrava quem matava. E pior ainda... Eu assisti e não sabia por que estavam matando, porque eu fiquei, cara, por que que tá rolando essas mortes mesmo? E principalmente, quem é que matou? Cara, eu fiquei impressionado porque eu realmente esqueci 100%. Bloqueou da memória, quando, né? Quando o cara aparece, bloqueei, e quando o cara aparece e explica, e ele só falta desenhar um organograma com datas, eu fiquei, meu Deus faltou, do céu. Faltou, porque a outra fez um PowerPoint. Faltou o PowerPoint. Faltou aprender com a Brenda, porque, meu Deus, caralho, velho. Ah, mas ele podia fazer uma explicação em vídeo. Mais... Porque ele é professor. Mas... Ele deveria ter editado um filme, um curta-metragem. Aí, mas, nossa... E aí, uma coisa que eu odeio, que eu acho interessante que tu falou isso. As coisas que tu gostou, eu odiei. Porque, é que se passa numa escola de cinema. Caralho, que escola de cinema fuleira. Porra, que escola de cinema merda é essa, olha. Que pessoalzinho presunçoso desse novamente usando a palavra presunçoso pra esse filme. Que galerinha presunçosa dessa escola. Sim. E essa menina, a Amy, quando ela chega com essa ideia do vou fazer o filme Lenda Urbana. Gente, ela não tá fazendo um filme sobre lenda urbana. Ela tá filmando lendas urbanas aleatórias. Eu quero saber como caralho ela vai juntar isso. Porque eu fiquei muito. Tá, beleza, tu gravou. Três acontecimentos de lendas urbanas e nenhum tem a ver com o outro. Não há conexão, não há personagens. entrelaçados. Que porra de enredo vai ser esse? Eu fiquei, cara, que povo merda, que escola fuleira do caralho. E é novamente, eu odeio aquela cena de abertura do avião, aquele pessoal havaiano pulando no meio de uma turbulência. Que porra de aviões são esses? Que porra de procedimentos são esses, gente? Pelo amor de Deus, já tinha um mínimo de cuidado. Antes 11, é antes 9 de setembro, 11 de setembro, sei lá, esqueci. 11 de setembro. A queda das duas torres. Isso. É antes, mas já tinha uma série de cuidados. E pra piorar tudo, no final, a gente ainda tem a Brenda. Não, pera, eu quero chegar lá. Pera aí que eu vou chegar aí lá. Aí é bom, aí é bom. Chegue. Porque, já lhe botei lá. já se encontra lá. Porque até uma outra coisa que o Daniel falou bem interessante. A melhor morte desse filme é justamente a primeira, que é a banheira de gelo do Rin, a mais famosa das lendas urbanas. Se dúvida é, essa lenda corre o mundo inteiro. Só que, quando tu para assim pra analisar, pô, teve todo o trabalho de tirar o rim da menina. Pra quê? Se nem na faculdade isso aconteceu. Se decapitou ela no fim das contas. Ainda deu o rim pro cachorro. Ele fez só, pô. Ah, não, vou ver o que eu consigo fazer aqui. Vou fazer esse ver se dá certo, né? Teste. Trabalho de teste. É um trabalho de teste. E o... Ah, até uma coisa que eu ia comentar do primeiro filme. É só uma coisa. Ela não era na faculdade, mas ela era atriz do filme do cara. Por isso que ela morreu. É, sim. Então. Mas é até uma coisa que eu ia comentar do primeiro filme, que eu acho curioso, que eles fazem no primeiro e repetem no segundo, que é a ideia de que as mortes não são rastreáveis. Então, as mortes estão acontecendo, mas elas demoram realmente para surgirem como mortes, sabe? Porque os corpos somem, as pessoas têm uma agenda que elas conseguem se distanciar, que elas poderiam, tipo, matou antes de um dia antes da pessoa viajar. Que é o que acontece no início desse filme, por exemplo. Também tem no primeiro filme. Eu gosto desse conceito, porque dá a ideia de que a protagonista é louca. No primeiro funciona. No segundo, a Amy tem uns comportamentos que não fazem nenhum sentido. Assim, para as pessoas que estão morrendo ao redor dela. E aí aquela cena da morte da lenda urbana do Grito, ela depois encontra a segurança, que é a única personagem que volta, né, de verdade no filme. E ela diz... Tu viu a fita? Tu viu a fita? Aí ela, não vi fita tá nenhuma, não. Tá vendo filme de novo. Então me dá a fita, então me dá a fita. Ela, tá bom, pega a fita. Porra, por que tu tá dando uma fita de segurança pra uma aluna? Porque ela não é boa no trabalho dela. Era só ver ali na sala que ia ver um assassinato, porra. Tu ia ver. Meu Deus, olha, eu fiquei, cara. Ela cara, claramente não é muito boa no que ela faz. Que não segura nada. Ela, não, pelo amor de Deus, velho. É isso o personagem. Não, é porque ela precisava do VHS, do videocassete, pra poder ver os filmes da Pam Grier, tá ligado? É por isso que ela liberou a fita. E já não faz sentido desde o começo, porque a... Primeiro que a Reese, quando aparece, dá uma carona pra Amy lá, e ela meio que dá a ideia, sim, né, do filme, sim, que a Amy resolveu fazer. Porque ela passou por isso. E aí, quando a Amy vai falar pra ela o que tá acontecendo, ela, não, imagina. Sabe, porra, você acabou de passar por isso. Por que não aconteceria de novo, sabe? É, boa, né? Ai, é tudo não muito não aprendeu difícil. Nada com a experiência anterior. A única coisa que eu acho legal nesse filme é o visual do assassino, que ele usa uma máscara de esgrima. Pô, máscaras de esgrima são top pra assassinos seriais. Eu fico muito surpreso que não tenha usado antes. É muito boa, a pessoa traz ver tudo e tu na frente não vê nada. Então eu achei bem interessante. Agora, novamente, indo pro final desse filme, que a gente tem a revelação e cara, assim, um episódio do programa do Didi perde, porque que sequência de fuleiragens é o final desse filme? Primeiro que eles amarram aquele menino, aí aparece o diretor e atira no menino, aí todo mundo sai correndo, aí sai na porrada, aí pega a arma e atira, mira no professor, aí aparece a segurança dizendo, você é que é a bandida. Melhor que não. Ah, não sou a bandida, não, sai daí, larga a arma, chuta a arma. Aí ela larga a arma, chuta a arma, o professor vem bater na segurança, aí a segurança diz, mas na verdade é você o bandido. Ela, por que você fez isso então, sua doida? Porque ela não é boa no que ela faz. Isso é merda. Aí cai, aí o professor derruba as armas, Aí derruba uma estante cheia de arma. Aquilo é muito cara, bom. Sério, isso não é roteiro do programa do Didi. Isso aí é muito um monte de arma no chão, aí os três levantam e aí fazem um filme do Clint Eastwood no final, com cada um mirando em cada um. E aí cada um mira. Aí a única que tá com a arma verdadeira não atira, o professor se joga pra cima dela e é o pé. Aí é no professor. Então, porra, que sequência, filha da puta de ruim, cara. Que lixo. Já não bastava a explicação que o cara remontou, no princípio era o verbo praticamente. Então eu fiquei, meu Deus do céu. Aí tu acha que o filme acabou? Não, o filme não acabou. Porque aí vai ter a entrega do tal do Prêmio Hitchcock. E, na verdade, o Prêmio Hitchcock é a filmagem do filme da menina. Pô, a minha vontade foi de largar. Só que aí, finalmente, tivemos a única cena que presta nesse filme. A única. Que é o assassino no manicômio, assistindo o filme que foi baseado nos crimes dele. E quem é a enfermeira dele é a Brenda. Porra, eu abri um sorriso. Foi o único momento que eu abri um sorriso assistindo esse filme, que eu vi a minha diva Brenda. E ela ainda fala no ouvido dele: eu acho que nós temos muito em comum. Cara, foram assim, cinco dias maravilhosos. Brenda, você salvou esse filme. Ela foi ótima. Mas eu não acho um bom filme, assim. Eu tô falando que eu gosto dele porque eu me divirto mesmo, porque eu vou na galhofa. Sim, com certeza. E eu gosto muito da cena do rim, gente. Não, ela não faz nenhum sentido mesmo, mas eu fiquei muito feliz, porque é a lenda urbana super famosa, né? Que ameaça no primeiro, e como vocês já disseram, e de fato acontece nesse segundo. E a menina vai sair pela janela, e o cara segura ela pelo buraco do rim. É horrível. E aí, depois, eu fiquei muito, muito encucada, muito confusa, porque ninguém cita essa menina. Ela completamente desaparece, né? Ela só, naquela cena do bar que ela tinha aparecido, ela tá com o Trevor lá, e aí depois o Toby aparece também. E aí, beleza, ela desaparece, mas, assim, tudo bem, ela foi viajar e ok, faria sentido ela não tá lá. Mas ela nunca foi sequer citada por nenhum outro personagem, né? Fora dessa cena. E aí eu fui ver, as cenas dela foram inseridas depois. Depois que acabaram todas as gravações, isso não tava no roteiro, e aí enfiaram depois. Por isso que não tem conexão, nada, né? Mais relacionado a ela, assim. E entre ela e o resto dos personagens também. E acho que é isso que o Scott Derrickson também tava se referindo, né? Imagino que essa parte talvez nem estivesse no roteiro que ele escreveu, né? É, se foi feito depois, provavelmente não. Então, né? Provavelmente é o tipo de coisa que colocaram depois. Porque desde o início, assim, da carreira dele como roteirista, ele tende a tipo, tentar fazer uns roteiros mais fechadinhos, assim, né? Tipo, então, não deixar essas pontas soltas. Então, é bem possível que não. É. Mas é isso, é essa zona, né? Mas eu concordo contigo que é divertido, pelo menos. É divertido porque não é bom. Não é porque... Eu acho o anterior divertido e bom. E eu acho que esse é mais esquecível também, né? Porque é isso, eu fui lembrando, eu lembrei, quando eu vi a menina no bar, eu lembrei que ela ia morrer na banheira lá. É, e acabou que eu continuei assistindo e foi tipo vários momentos de, ah, é mesmo, né? Mas pensando agora assim, eu tô puxando umas coisas porque eu já esqueci dos personagens, tem que ficar lembrando como que eles morreram. Então eu acho esse bem mais esquecível do que o primeiro, assim. O primeiro é bem mais marcante, eu achei. Não, o primeiro acontecimento. É. Enfim, gente, agora, Samuel, você quer ficar pra essa discussão do terceiro ou você não quer spoilers? Não, eu vou ouvir, eu faço questão. Eu acho que você deve ficar, porque bom, assim, não é isso, não deve fazer questão. Realmente, eu tô querendo ouvir, que é pra matar a ideia, a vontade de assistir. É. Não precisava dizer, tá contemplado com os colegas. Esse é o tipo de filme, eu sempre falo, né, gente, mesmo quando eu acho um filme péssimo, eu falo, não, mas assistam, pra tirar suas conclusões, né, esse eu nem tenho coragem de falar uma coisa dessas, porque pra mim ele deu muito errado mesmo. Então vamos falar, né, de Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, que foi lançado direto em DVD em 2005, foi dirigido pela Mary Lambert, né? Como a gente estava falando, só cai umas bombas na mão dessa coitada. Ela dirigiu O Cemitério Maldito, mas daí pra frente foi só... Gente, eu tava falando com uma amiga minha, a Jéssica, que gravou com a gente o episódio de Nicolas Cage, e ela tava falando de um filme da Mary Lambert que ela gosta. Megapython versus Gatoroid. Ah, sim. Ok. Mas a Mary Lambert, bom, ela realmente, ela pega umas bombas, ela tem esse crédito de ter, né, como a Sil falou, o primeiro Cemitério Maldito, que eu acho um filme que tem uma boa direção. Agora, vamos lembrar também que a Mary Lambert, ela é um nome conhecido no mundo dos videoclipes. E ela assinou, entre outras obras, alguns videoclipes mais famosos e emblemáticos ali da década de 80, da Madonna. Então, por exemplo, Like a Prayer, com as cruzes pegando fogo, é a Mary Lambert. Material Girl, com a Madonna lá de Marilyn, foi a Mary Lambert. Like a Virgin, Madonna vestida de noiva lá em Veneza, foi a Mary Lambert. Também Borderline, La Isla Bonita. E além da Madonna, ela dirigiu também filmes ou clipes para The Pretenders, Whitney Houston, Mariah Carey, Janet Jackson. Teve mais gente aí. Lionel Richie, Eurythmics, Deborah Harry. Enfim, entre outros. Então, assim, ela... Nos videoclipes... Sting! Ela dirigiu o clipe pra Sting. Então, nos videoclipes, ela tem aí uma carreira até mais de respeito. Né? Porque, realmente, depois do Cemitério Maldito, que vamos lembrar, é de 89, né? Foi, realmente, teve Cemitério Maldito 2, que eu acho bem ruim, né? Por aí vai. Tem um péssimo dela, que é um tal de Halloween Town 2. É horrível. Pois é, gente, é isso. E assim, só um parênteses, né? Eu acho que essa é a sina de muitas diretoras, mulheres, que você vê fazer, sei lá, fez um filme foda, e aí você vai ver os créditos que elas têm depois, é tipo, episódios de séries que não tem lá muita relevância, assim, aí faz algum filme perdido lá e, sei lá, é bem recorrente, assim, se você começa a prestar atenção... em carreiras de diretoras mulheres, né? Mas enfim, é isso. Aí ela fez esse Lenda Urbana 3, que tem roteiro do Dan Harris, que escreveu o roteiro de dois X-Men, lá do começo dos 2000, e do Michael Dougherty, que fez Contos do Dia das Bruxas, que é um filme que eu amo. Ah, eu adoro. Como? E o Krampus também, né? E o Krampus, sabe? Como que ele fez o negócio dele? Não dá pra entender. Isso me deixa mais surpreso do que a Mary Lambert. É ver que ele escreveu isso daqui. Pois é. Meu pois Deus. É, verdade. Mas se você que está nos ouvindo, por acaso, tiver o contato da Mary Lambert, passa esse podcast pra ela. Fala que a gente apoia ela. Nós somos fãs dela. Não, sim, eu acho que ela não é o problema. É não, de jeito nenhum. Mas, enfim, né, vamos falar um pouquinho do filme. Esse terceiro, então, sai bastante da proposta dos dois anteriores. Não, sai totalmente, né, assim. aqui entra o sobrenatural, né? Então, a Mary do título, que vai se vingar, era uma adolescente. Os meninos populares da escola dela, né, fazem uma pegadinha muito sem graça com ela e as amigas. A ideia era drogá-las e largá-las no meio do nada, assim. Mas com a Mary dá errado, porque ela consegue fugir, ela não usa a droga, né, que eles deram para as outras meninas, misturaram na bebida, assim. E nessa fuga, o par dela vai atrás dela e acaba matando ela, escondendo o corpo em um baú. E aparentemente ela sublima, porque ninguém nunca sentiu o cheiro do que devia estar vindo desse lugar. Ninguém nunca entrou naquele ninguém lugar, nunca, né? Entrou, nunca usou o baú para nada. Aquela sala ficou fechada. Porque isso é tipo década de 60, eu acho, né? Uma coisa assim. Sim, então ficou lá fechado por uns 40 anos. Exato. E aí a gente vê, então, anos depois, né? A gente tem uma protagonista, que é a Samantha, que é interpretada pela Kate Mara. E as amigas dela, que tão, né, não quiseram ir no baile de formatura lá, estavam juntas na casa da Sé, brincando de guerra de travesseiros, tendo conversas super naturais. Sim, eu ia falar disso. Como mulheres fazem quando dormem juntas, né? Tipo assim, tem que, elas ficam com pijamas bem curtinhos e fazendo guerra de travesseiro. É em câmera O lenta. Slumber Party Master que já. O Slumber Party Master que já falou isso pra Você tá gente, então é falando de Lenda verdade. Urbana 3 ou é o início do Todo Mundo em Pânico 2? É bem parecido. Ah, não, Samuel, aquele é o Todo É Mundo em Pânico bem. 3. Ah, é o 3, perdão, isso. É o 3 com a Pamela Pamela Anderson. Rainha, aquela cena maravilhosa. Isso. Maravilhosa aquela cena. Vamos fazer um episódio sobre a O Pamela nível é o Anderson. mesmo. Ela nunca fez um filme de terror, mas eu acho que a gente deveria fazer um programa sobre ela. A série da vida dela daria um ótimo episódio. Total. Então. Ah, e essas meninas, elas falam, né, dessa lenda da Mary, de, né, chamar Bloody Mary, sei lá quantas vezes, não sei mais se era três ou se era cinco. E Acho que é três. eu acho que era é três. três nessa, Cinco né? é o Candyman, né? Essas são três. É verdade. Até elas citam, né, o É, Candyman. ela cita. Enfim, depois acontece que as três meninas acabam desaparecendo também e voltam uns 3 dias depois, todas sujas de. Na verdade, só a Sam aparece, né? As amigas dela desaparecem totalmente, depois vão aparecer muito mais pra frente no filme. Elas estão putas. Eu não sei nem bem por quê. Sim. E enquanto isso, vão acontecendo mortes, né, de outros alunos ali da mesma idade delas, né? Mas aí é a lenda urbana que está causando essas mortes, né? Não são mortes necessariamente que imitam lendas urbanas, né? A do Buck, sim, mas as outras eu. Acabou o Não, catálogo de mas. lendas urbanas. Então. Esgotaram em Ah, mas dois no Lenda filmes, Urbana gente. 2 eu já tava inventando lenda pra poder. Eles já inventavam lenda antes, então, tipo assim, aqui eles desistiram completamente mesmo, assim. Desculpa, eu vou dar uma curiosidade. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme, quando a Natalie, né, a personagem principal vai na biblioteca estudar lendas urbanas, ela pega um livro que tem no mínimo 3 mil páginas. E aí o Verdade. livro é. Acho que o nome é Tratado sobre as Lendas Urbanas, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, nossa, será que esse livro é real? E eu fui pesquisar, e não, esse livro não é real, e o nome do autor é um dos produtores do filme. Que, inclusive, é o mesmo nome que Pronto. está no frasco de lítio da personagem gótica. Então, eles fizeram essa Seria o brincadeirinha. médico então também. Isso, o nome do médico é o nome do mesmo do autor do livro. Então acho que Boa. tem pouca lenda urbana nos Estados Unidos mesmo. Ai, mas é isso. E aí a gente tem um show de atuações de centavos, efeitos especiais Nossa. idem, uma edição é terrível, gente. É terrível. Pois é, Não, e os isso me efeitos? surpreendeu Ah, muito. é horrível. Os efeitos são muito ruins, velho. A fantasma com aquela lente horrorosa, branca. Esse saiu em 2005, né? Tava bem na época ali dos terror japonês. Então acho que quiseram dar uma puxada para esse lado, assim, da Ela quer ser uma fantasma. meio Sadako Samara de lente de É. contato, é horrível. Pois é. Não, veja, eu já disse, esse filme ele é muito ruim, assim, ele não tem muito pra o que salvar. Mas eu acho que talvez o que você achou divertido no primeiro filme, aliás, Daniel, no segundo filme, é essa galhofa. Eu acho que eu achei nesse. Reconheço todos os erros, todos os problemas, inclusive a total falta de criatividade, porque na verdade esse filme é um remake de um filme chamado Hello Mary Lou, Prom Night 2, que é ali dos anos 80, de 1987, e que basicamente a história é a mesma. Eles matam a menina na noite de formatura, e aí o espírito volta pra conseguir sua vingança. É bem isso. A diferença é que esse filme dos anos 80, pelo menos, eu acho ele mais bem acabado. E o Lenda Urbana 3, tudo isso de ruim, os efeitos, a direção, desculpe, Mary Lambert, a culpa não é só sua, mas, né, tudo é ruim, a produção, os efeitos, a maquiagem, a lente de contato. Mas veja, eu meio que, eu consegui comprar com mais facilidade essa ideia de que eu não estou vendo uma coisa séria, eu estou vendo uma galhofa, Eu vou ver até onde isso vai do que no segundo filme. O segundo me incomodou mais. Talvez porque no segundo eu notei talvez uma tentativa de fazer uma coisa que eu conseguia comparar mais com o primeiro. E como esse é total banda voa, esse filme poderia ter qualquer nome, sabe? Que não fosse Lenda Urbana 3, eu acho que eu fui com menos raiva para ele. Se eu for procurar um ponto, assim, ah, achei legal, tem umas mortes legais, assim, ok, nada do outro mundo, mas tem umas mortes legais, e é só, assim, não tem muito o que. Não, buscou fundo e achou É muito. porque, veja, a questão é a seguinte: em comparação desse com o segundo, eu gosto mais desse. Só que isso não quer dizer que esse é bom, entende? Só que eu acho o dois pior. Então eu não vou vir com argumentos dizendo: não, minha gente, vocês não entenderam o roteiro. Não, porque ali a culpa foi do orçamento. Não, foi não. Só que eu acho o segundo tão inassistível em todos os aspectos. Aí, veja, aqueles personagens do segundo, eles me irritam. Tanto aquele show do Didi no final que o Samuel falou, o gêmeo que volta. Ai, eu acho aquilo é quase como se estivesse dizendo: Felipe, você é um idiota por estar vendo isso. E o Lenda Urbana 3, parece um episódio chato de uma série de TV que não é lá grande coisa, mas eu não tô fazendo nada também, tô sem sono e tô esperando acabar. É isso, não me ofendeu, não. Mas quero ver de novo, quero não. Tá bom, Nunca né? mais. Detalhe, Não, eu eu preciso só passar por isso de assisti novo. para gravar esse episódio. Eu acho que todos nós, né? Ah, todo mundo, né? Ninguém ia passar por isso por conta Mas eu própria. acho que é Eu achava que evidente, Lenda eu acho. Urbana 3 era uma lenda urbana, porque eu só ouvia falar desse filme e nunca conheci ninguém que assistiu. É, então. Somos três agora, né? O público dele são três pessoas. Agora, eu acho que uma coisa, assim, também não é, ah, isso é uma coisa positiva no filme, mas realmente você nota que ele quer sair do slasher, ele sai do slasher, né? E ele quer se apegar realmente a esse terror sobrenatural, meio J-horror, mas já indo muito mais para os remakes americanos. Né? Ele é um filme que tem uma crise de identidade do que ele é. Mas eu acho que ele funciona ainda mais. É por isso que eu falei, eu acho que ele muito a cara desse Hello Mary Lou, o baile de formatura 2 de 87. Para mim ele é. Eu acho que eles deveriam ter assumido. Ah, vamos fazer um remake do Hello Mary Lou. Acho que teria sido melhor. Mais bem Mais elegante, né? aceito, eu acho seria mais honesto. Agora, segundo entrevista com a Mary Lambert, ela disse que enganaram ela, que disseram que esse filme ia ter lançamento no cinema. Ela ficou muito chateada porque não teve. É, esse não ia ter jeito, Pô, né? cara, esse filme tem muito mais cara de filme lançado no DVD até do que o anterior. Tipo, Tem. esse daqui, porque o anterior ele tinha. Eu ainda consigo enxergar um pouco de. Sei lá, um pouco mais de apuro estético do que nesse daqui. Esse daqui ele tá bagunçado, sabe? Tipo assim, acho que assim o que falou ali da questão da edição do filme, né? Então assim, pô, tem hora assim que dois personagens conversando, aí daqui a pouco já tem um terceiro que tá falando com eles que tu não sabe da onde que saiu. É uns negócios assim que é uma edição muito mal feita mesmo. Ao mesmo tempo em que, tipo, ele não te mostra coisas que claramente tu deveria ver, sabe? Tipo assim, aquele negócio de que as meninas desapareceram e, pô, e aí elas foram deixadas, sei lá, elas foram sequestradas e foram deixadas num lugar lá, não sei nem onde é que elas foram, tipo, foram deixadas lá por um dia inteiro, uma coisa assim. E, cara, tu não vê em nenhum momento isso, tá ligado? Então, assim, o que tu tem é basicamente uma cena em que a mãe dela entra na sala de manhã, as meninas dormiram lá de noite. Ela entra de manhã e as meninas não estão mais lá. Elas poderiam simplesmente já ter se levantado e ido para a escola, por exemplo. Mas o simples fato da mãe não vê elas lá, ela já quer chamar a polícia na hora. Então fica um negócio muito estranho, porque, tipo assim, porra, mas por que elas só não estão em casa, tá ligado? Tipo, e aí ao mesmo tempo tu não vê o que tá acontecendo com ela, mas os personagens depois descrevem pra ti o que aconteceu com ela. Não descreve, mostra pra gente então, tá ligado? Tipo, não tem por que tu ficar explicando pra gente que elas foram sequestradas e que elas foram deixadas num local escuro, mas que tinha, na verdade, uma janela por onde elas poderiam ter saído e eventualmente uma delas saiu e tudo mais. É muita coisa que o filme não mostra e que claramente precisava mostrar, ao mesmo tempo em que ele inventa umas histórias assim, umas desculpas que não fazem sentido nenhum. Tipo, tem uma hora, por exemplo, que eles conversam com o cara lá, que eu acho que é namorado de uma que acabou de morrer. E aí ele fala alguma coisa pra eles, tudo mais, não sei o quê. E aí depois ele vai pra um... ficar escondido num hotel, tipo... Ah, não, tipo, que... ele fica escondido num hotel vendo ele filme fica lá, pornô, tá ligado? E bebendo e tal, é. Isso, e tipo assim, não tinha por que ele ter ido pra lá, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum, ele poderia ter ido pra casa dele, onde teria mais gente ao redor, ele estaria mais seguro do que ele ficar sozinho num quarto de motel, assim. E aí, tipo, de novo, oportunidades perdidas. Porque tem a tal da lenda urbana, ele tem um cachorro que ele fica, tipo, ele tá deitado na cama e ele fica colocando a mão pra baixo pro cachorro lamber a mão dele. Essa é a ideia. E aí, tipo, ele faz isso algumas vezes, ele sai do quarto, ele volta depois, ele continua fazendo isso, e aí depois o filme mostra pra gente que o cachorro tá morto no dentro do armário, né? Uhum. E tinha alguma coisa lambendo a mão dele. Só que, de novo, ela não mostra pra gente o que tava lambendo. Eu acho que seria muito mais impactante se a gente visse aquilo, sabe? Do que, tipo, só receber a informação e não fazer nada mais com isso, assim. São várias oportunidades perdidas, assim. Então, por isso que, assim, nesse caso, eu gosto da Mary Lambert, mas eu não excluo ela da responsabilidade por esse resultado aqui, uhum. Porque tem muita coisa que é questão de planejamento mesmo, assim. Tem muita coisa que é questão de direção de atores. Tá muito ruim, sabe? Tipo, é muita coisa muito errada nesse filme que... Não dá pra dizer, tem uma cena assim, tipo, que do nada assim, mostra a frente da casa, e aí, tipo, do nada aparece, por um frame só, aparece, tipo, o fantasma, só que o fantasma tá de costas, e tu nem sabe que porra que é aquela que apareceu ali, e ele já desaparece depois de novo. É, tipo, é muito bagunçado. Tem uma hora que a menina começa, ela tem, tipo, ela foi mordida por uma aranha, né, uma coisa assim, e aí ela vai espremer, assim, a espinha, e começa a sair, tipo, mais aranha de dentro daquela espinha do que cabia dentro do corpo dela, tá ligado? Tipo assim, é muita coisa, não tinha como, ela teria explodido se ela tivesse tudo aquilo dentro dela, e as aranhas já nascem adulta, tipo assim, é isso que eu digo, não tem como, se fosse, tipo, uma alucinação dela, eu até entendo, mas não, outra personagem viu aquilo também, isso não faz sentido. E ela, e a diretora escolheu deixar isso no filme. Então, assim, ela tem a sua parcela de culpa, sim. Não tem como excluir isso. Todos os atores estão muito ruins, tá ligado? Tipo, tem uma cena, por exemplo, que a Kate Mara vai no... Tem lá a última sobrevivente do... Ah, outra coisa também que eu acho muito errada é quando o filme, tipo, fica segurando informações que os personagens já sabem, mas ele deixa pra te revelar só no final. Assim, tipo, o nome do... da pessoa que fez a pegadinha lá do início e coisa assim, tipo, os personagens, tipo, tem uma personagem ali que já sabia disso, mas ela escolhe não falar o nome do cara só pra guardar a revelação pro final, assim, tipo, outra escolha que eu não concordo. Mas, assim, tipo, tem várias coisas que... Tem uma cena, por exemplo, que a Kate Mara vai falar com essa mulher que foi a sobrevivente, e aí ela quer encontrar o irmão depois disso, ela tá lá na casa da mulher, e ela quer encontrar o irmão dela que tá na escola. E aí ela fala pra mulher levar ela até a escola, não, porque ela tá só de bicicleta, a mulher tá de carro, seria mais rápido e tudo mais e tal, e a mulher não quer levar ela. E aí, tipo, ela fica, tipo, faz todo um discurso, não sei o quê, pra convencer a mulher a levar ela até a escola, porque ela precisa ir lá de carro e a mulher precisa levar ela. Aí ela vai até a escola, acontece um monte de coisa lá, não sei o quê, a mulher acho que... Não sei o que acontece com ela, que ela tá meio... Não sei se ela foi atacada por alguém, coisa assim. Eu sei que, tipo assim, no caminho de volta... A Kate Mara vai dirigindo o carro, tipo, da mulher. Então, pra que ela convenceu a mulher a ir até lá? Por que ela só não pediu a chave emprestada, tá ligado? Tipo assim, porque a mulher foi até lá levar ela, ficou esperando dentro do carro, não entrou, e depois ela voltou dirigindo, tá ligado? Tipo assim, então, pra que tu convenceu a mulher a sair de casa quando ela não queria ir, sendo que só podia simplesmente ter pedido a chave dela emprestada? Então, é esse monte de coisa que o filme vai... que para mim foi acumulando, daí, tipo assim, para mim isso daqui foi insuportável mesmo, assim, tipo, eu fiquei incomodado com esse filme, eu não consegui, ele não deu a volta para mim para até se tornar divertido como foi o anterior. Ele só foi incômodo de tão ruim. Então, assim, foi difícil de terminar. Eu tive que ir parando, tinha que parar para respirar para depois continuar, assim, porque foi complicado. Ó, tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, essa a cena do cachorro, né? Que assim, é um fantasma que ela tinha matado uma menina de alguma forma enfiando muitas aranhas dentro dela. O outro morre numa cama de bronzeamento. Andou Nossa, é para verdade. Eu Premonição esqueci disso. 3 poder correr. Mas. E aí, nessa do cachorro, a fantasma depois, né? O menino acha o cachorro morto no armário, e daí a fantasma sai debaixo da cama. Aí ela pega a garrafa que ele tava bebendo, uma vodka, sei lá, e ela dá com a garrafa na cabeça dele, como se ela fosse uma pessoa de carne e osso, entendeu? Sim. Não faz sentido. Não faz. Por um momento eu até pensei que fosse um assassino mesmo, sabe? Tipo, eu Aham, pensei que pois fosse é. uma das amigas dela, porque até justificaria porque que elas estavam tão bravas em seguida, sabe? Mas Exato. não é. E a outra coisa é essa personagem, né? A Grace Taylor, a sobrevivente lá da morte da Mary, né? Porra, velho, ela poderia ser uma personagem muito boa. Quando ela aparece, eu achei que ela seria uma pessoa interessante, assim. Apesar de ter esse negócio de power to the people que o menino fala e é tipo a senha pra entrar na casa dela. Sim. Mas ela vira aquele estereótipo do negro mágico, né? A casa dela, né, tem, sei lá, incensos, esse tipo de coisa. E ela sabe, né, que é o fantasma da Mary. Só que aí, no fim das contas, ela fuma muita maconha. Então, é outro estereótipo também. Tipo, ela é um combo de tudo que é problemático ali na representação do negro, sabe? Então, é muito cagado também. E eu acho muito engraçado que ela fala que não, porque a Mary tinha uma energia vital muito forte. Porra, velho, você vê a Mary no começo do filme, ela é mais sem sal do que qualquer outra personagem que a gente já falou, e todas são muito sem sal. Então, eu não sei aonde que ela viu essa energia vital, mas tá bom. E eu tenho uma pergunta, gente, por favor, me esclareçam. O irmão morreu? Então, morreu, né? Eles falam Eu que acho que sim. o padrasto lá fala que ele morreu. Ah, fala? Então eu perdi Eu essa fiquei fala. esperando ele aparecer. É, eu Então. fiquei esperando ele aparecer no final, né? Porque ele fala. Então eu perdi essa fala dele. Eu já tava distraída. Porque ninguém acha ele depois. A Sam não fala mais nada também. Coitado, né? Não, e de novo, a oportunidade perdida. É isso que eu digo da questão de como que o roteiro vai escondendo as informações para ti. Porque o irmão foi até a escola para pesquisar o nome das pessoas que estavam envolvidas no, né, na pegadinha lá da década de 60. E aí ele descobre que o padrasto dele era uma das pessoas que estava envolvida. Então essa é a grande revelação. Mas é uma revelação que é feita pro personagem. A gente não vê isso. E aí, o filme faz questão de excluir esse personagem, né, do resto do filme, né? Então, tipo assim, ele é atacado ali depois, para que a gente só vá ter essa revelação no final. Então, tipo assim, é tudo. Sabe, ele foi até lá meio que pra nada, sabe? Ele foi até lá só pra morrer, então ele poderia ter morrido antes, assim. Não tinha por que tu botar ele pesquisando as coisas. E aí ele fica muito Scooby-Doo, assim, sabe? Tipo, ele arrega os olhos, ai meu Deus, e aí depois ele morre. E aí, tipo assim, depois a Kate Mara vai pra escola, mas não vê aquilo que ele descobriu lá. Então, tipo assim, isso não serve. Essa parte da história não serve pra nada, sabe? Tipo, é completamente descartável. Poderia ter acontecido em qualquer outro lugar que o desfecho seria o mesmo, porque não faz diferença o que ele descobriu lá. Pois é. Não, é tudo muito esquisito. E tem uma participação da Rooney Mara no filme, notou? Tem, eu vi a pobre. Aí depois É. me faz essa merda, e depois vai fazer o remake da Hora do Pesadelo. Foi um começo difícil, né? É, mas ela recuperou depois, pelo É, menos. Ela sim, não, deu a volta por cima. Compensou ela. É isso, gente. Eu acho que Para quem quiser, né? Quem quiser ver esse último como uma comédia também, porque tem umas pérolas ali. A cena das aranhas, ela, eu acho que ela começa bem, mas perdem a mão ali, né? Dão aquela exagerada que podiam ter parado antes. Tem umas falas que são tão ruins que ficam engraçadas, né? Tem esses pontos assim, mas de fato é um filme bem ruim. Você põe também para deixar passando e dá umas risadinhas de vez em quando, mas é isso. É isso. Samuel, o que você acha? Eu não tô em total depressão de vontade de assistir esse filme. E ainda mais que ainda fazem reciclagem de lenda urbana, né? Porque essa do cachorro já tá no 2. É, Tá eles no iam gravar 2? o filme, né? É uma das gravações lá do conceito, do filme conceito que não Ah, tá, tem mas eles conceito não chegam nenhum. a fazer então. Não, eles não fazem. Eles só têm a É cena que do nesse o cachorro cachorro pendurado no morre. armário. Ah, tá. Nesse o cachorro morre mesmo. Inclusive aviso a quem, né? Não gosta. Lembrei que chutaram um cachorro. Olha, achei engraçado. Engraçado não. Assim, porque ontem teve a estreia de Game of Thrones, né? Casa do Dragão, segunda temporada. E aí o episódio teve uma criança decepada e um cachorro sendo chutado. Adivinha o que é que causou comoção na internet mais? É um cachorro, né? Poxa. Pessoal Claro. puto que chutaram um cachorro, galera. Tá putaça que chutaram um cachorro. Como deve ser. É. Ai, gente, é uma Ai, ai. galhofa. Não, pra vocês verem como a gente tá se distraindo com esse programa. A gente já estamos organizando a gravação do programa dos filmes distribuídos para Play Art, dos filmes distribuídos para Play Art, o programa da Pamela Anderson, e agora falando sobre chutar cachorro no, no, no, na Casa do Dragão. E eu ainda vou querer fazer um sobre eu sei que vocês fizeram no verão passado, porque daí a gente vai ficar tipo o episódio inteiro só falando mal dos filmes, eu acho que é divertido É, também. acho que vale para um dia a gente Ah, fazer. eu nunca vi o 3, não. Ah, acho que eu também Também não. não, mas É, vai acredito, ser esse com mesmo base nessa esquema. experiência de agora, eu acho que deve ser bem Ai, ruim. gente, eu gosto tanto do 2. Eu lembro Ai. até hoje do sentimento quando a menina fala que é a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Eu falei: americano burro! Eu amo essa cena. Vai ser inclusive a abertura do programa, que eu vou imitar A aquele negão revelação. falando Brasília, the capital of Brazil is Brasília. Pronto, já Ai, eu temos o amo. próximo episódio. Fechou. Só não vamos falar sobre a série porque eu não consegui passar de um episódio da série. Ah, eu assisti Agora só o eu sei que primeiro, vocês fizeram. tenebroso. Ah, eu não vi nada. É. Ah, não, esse a gente deixa passar. Mas é isso, gente. Considerações finais? Saiu não, Esse programa foi tão Não, triste. eu tenho Fala aí, uma. Daniel. Não, então posso. Eu vou terminar com uma nota pra cima. Posso fazer uma dica, então? Pode ser? Por favor. Não, não tem tanta. Não tem tanta uma relação tão direta, mas eu queria indicar um quadrinho chamado. Que ele é mais baseado, não necessariamente em lendas urbanas, ele é mais baseado na ideia de fake news. Tem um quadrinho muito bom chamado O Departamento da Verdade. Até agora já foram lançados dois volumes, né? Vai sair mais um eventualmente. E ele é escrito por um cara chamado James Tynion IV. Tem o um número 4 no final do nome dele. E ele é tipo um dos principais roteiristas de quadrinhos aí da atualidade. Já ganhou um monte de prêmio e tal, não sei o quê. E esse quadrinho é muito bom, porque ele conta a história de um departamento ali, tipo uma espécie, tipo um arquivo X, digamos assim, né? Só que o intuito dele é combater as fake news, basicamente, né? Combater o alastramento das fake news. Então, assim, porque dentro da lógica desse mundo aqui apresentado pelo quadrinho, quanto mais pessoas começam a acreditar numa história, eventualmente essa história acaba se tornando real. E aí cabe a esse departamento tentar, tipo, fazer as pessoas pararem de acreditar em fake news, fazer as pessoas pararem de acreditar em lendas. Então, por exemplo, tem um episódio ali que eles têm que ir caçar o pé grande, porque, tipo, tem muita gente acreditando no pé grande, logo o pé grande acabou se tornando real dentro dessa realidade. E eles têm que ir lá e caçar, porque se alguém vê o pé grande, vai mais e mais gente vai passar a acreditar nele, entende? Então, essa é a lógica do quadrinho. É sensacional, tipo, é muito, muito bom mesmo. O James Tynion é um excelente roteirista, os desenhos são bem, tipo, diferentão, assim. Vale muito a pena conferir. Eu acho que se relaciona um pouquinho, não muito, com a temática aqui do episódio. Então, só para terminar numa nota um pouco maior, porque eu falei tão mal do filme anterior que eu queria falar de alguma coisa boa no final. Eu ia Ai, dizer muito bom. que esse programa foi tão triste hoje que a única referência assim que eu pensei, ah, será que tem alguma coisa sobre. Eu acho que tem um filme sobre a Loura do Banheiro, que é uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil, né? Quiçá a mais famosa. E aí eu fui atrás aqui, e aí eu lembrei que, na verdade, o filme é Os Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro. E é um filme do Danilo Gentili com o Léo Lins. Não, esse a gente não indica. Então vamos manter só a minha Então dica, vamos então. ficar só com a Não vamos dica do manter essa aí, Daniel não. e tal. Você, Não, leitor, que eu vou quiser se trazer uma aventurar. dica também, Você, então. leitor, que quiser se aventurar. Leitor, tô ficando todo doido já. Ouvinte que quiser se aventurar, tá aí um filme sobre lenda urbana brasileira. Ó, eu vou então também, tá? Se é pra terminar de forma positiva, eu vou trazer então uma dica. Está no YouTube. É uma das primeiras produções do Kleber Mendonça Filho. É um curta chamado A Menina do Algodão, de 2003. E a Bom, bom. Menina do Algodão, né, ela também é às vezes conhecida como a loira do banheiro. Geralmente ela aparece naqueles banheiros mais públicos, mais feios e mais decadentes. Esse filme foi lançado em 2003. E é bem curtinho, tem 5 minutos, tem no YouTube. Bota assim, Kleber Mendonça Filho, Menina do Algodão, aparece. E é bem legal, assim, é bem. É simples, não tem muitos rodeios, e é melhor do que Lenda Urbana 2. E tem também o Fábulas Negras, né? Que é a antologia do Rodrigo Aragão. Sim. Tem até um dos segmentos é dirigido pelo Mujica, né? Isso. Tem o Tem e Joel tem. também, não é? O Joel fez a Loira do Banheiro e eu acho excelente, assim. É muito bom mesmo. Então é isso, gente. Tá Temos vendo? opções. Temos opções, terminamos de forma Temos opções. positiva. Eu acho. Então fechamos? Chega, né? Fechamos. Vamos. Ouvintes, digam pra gente se vocês assistiram Lenda Urbana 3. Essa é a principal pergunta desse fim de episódio, porque a gente tem que fazer uma contagem aqui de quanto a gente assistiu. Sim, a gente vai juntar todo mundo numa comunidade do Orkut. Todo mundo que assistiu ao filme. Isso, topo. De novo, ó, referências que os jovens não vão entender. Tem uma vírgula no meio do delírio que a gente pode começar a usar, que é referência de velho. É referência de velho. Podemos mesmo. Então, fechou. Obrigada, gente, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. E assim, é um, pra dizer que Mas eu. as. Não, pode falar assim. Eu posso falar. Ele é isso aqui pra. Não, você é. Decide Só pedindo. Não, eu vou terminar. Pode ir. Eu vou terminar. Pode ir, A única Samuel. coisa que eu acho legal nesse filme.